E aí, noiado? Quanto tempo, hein? Trouxe a parada? Só pintamos nessa boca pra te dar umas ideias certas. E eles saem ilesos na mesa, colocam as cartas. E nós estamos baseados, baseados em quê? Se você acha que assim eles vão nos deter, eu não quero saber, agora é fazer. E eles ficam sempre no final da rua, te acompanham e se assanham. TV fizeram campanha, deter o que com que? Seringa pode crer, eles vão se fazer. A grama é cara, tu sabe, se eles sabem, te abatem. Contatos feitos pelo rádio, denuncia o usuário. Mas o culpado, um safo, safado, se safe, se liga. It's time for a breakdown. E aí, segura aquele grande salafário que quer dar uma desperta em cima de mim? Se liga, se liga, se liga, tô caretão, irmão. A grama é cara, eu sei, eles vão se fazer. Se liga, se liga, se liga, tô caretão, irmão. A grama é cara, eu sei. Quem será que decifra esconderijo visto? Quadrilha em filha, dinheiro, eu só quero sossego. Aquele vai e vem, perguntam sempre se ele tem o vaporzinho da trilha do trem. À noite eles ligam, com a erva se livram. Se livram da vida com essa simples investida. Aquela mina metida vem com a seda fedida. Eu quero ver se ela tem um pulso forte. Se liga, se liga, se liga, tô caretão, irmão. A grama é cara, eu sei, eles vão se fazer. Se liga, se liga, se liga, tô caretão, irmão. A grama é cara, eu sei. O vaporzinho da trilha do trem fica sempre na esquina, será que ele tem? Eu não quero saber, agora é fazer. TV fizeram campanhas, polícia chega e apanha. Seringa pode crer, eles vão se fazer. Mas o culpado, um safo, safado, se safo, se livra. Quem será que decifra aquele vai e vem? Perguntam sempre se ele tem, à noite eles ligam. Como a erva se livram? E nós estamos baseados, baseados em quê? Baseados naquela menina toda metida, que chega com aquela seda fedida. Como se fosse a cabeça, ela se livra da vida com essa simples investida. Somos certos seus sentimentos, sempre solitários. Somados são cegos, semeiam sua semente sem sol. Salto, solto, sapato, sempre separado. Seus seios cínicos, sensualidade. Se liga, se liga, se liga, tô caretão, irmão. A grama é cara, eu sei, eles vão se fazer. Se liga, se liga, se liga, tô caretão, irmão. A grama é cara, eu sei, eles vão se fazer. Se liga, se liga, se liga, tô caretão, irmão. A grama é cara, eu sei, eles vão se fazer. Se liga, se liga, se liga, tô caretão, irmão. A grama é cara, eu sei, eles vão se fazer.